Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a achincalhar a vida moderna, a destruir com todo o Brazilian Way of Life e também a abrir latas de cerveja. É isso mesmo. O mote aqui é o seguinte, queridos amigos, é simplesmente achincalhar com essas desgraças da vida moderna, né, Walter? Nesta semana com atraso, geralmente nosso atraso é de um dia. Mas nesta semana não deu certo. Muitos problemas. Muito trabalho durante a semana. Tudo atrapalhou. Tudo atrapalhou. A gente falou, não, vamos gravar sexta-noite, vai dar tudo certo. Antes da meia-noite tá postado, acabou a energia, voltou no sábado. E o trânsito para chegar. Cara, eu levei 5 horas na sexta-feira para chegar na minha casa. E vocês estão ouvindo isso aqui? É o vizinho. É. Com a furadeira. Como se não bastassem os outros problemas... Tem esse... O vizinho furão. Eu tenho certeza que a furadeira dele, aquela broca de 35 centímetros, vai rasgar o rabo do Walter daqui a alguns minutos. Mas enfim, com furadeira ou não, do problema ou não... Agora não tem jeito, agora vai ter que fazer. Viu? Agora vamos continuar, vamos nessa. Então chegamos no último mês de 2014, ano esse que foi... Nada amistoso, né, Alexandre? Afinal, uma bosta, viu, uma cara? Uma merda. Que eu ano diria... de merda, que cara. Que ano de lixo, cara. Puta que pariu. Pior acontecimento foi a criação do Academia Brasileira de Tretas. É, foi um ano e tanto, viu? Enfim. Afinal, a gente tomou uma trolha gigantesca, né, Alexandre? Ali na Copa do Mundo. Puta que pariu. E tinha essa uma esperança, né? No meu ano, foi a menor de todas, viu? Teve muitas vezes. Quantas vezes você bateu o carro nesse ano? Oito, quase nove. Quase nove quase vezes. Quase que eu fiquei a 3 milímetros do carro na sexta-feira. Do nono? É. Tivemos também, no âmbito político-econômico, tivemos os escândalos da Petrobras. Sim. Na verdade... Ebola. Ebola, cara. Ebola voltou com tudo nessa... Ebola. Em 2014 chegou chegando. Exato. Chikungunya. Chikungunya. Não bastasse o maldito Aedes aegypti, febre amarela, febre tifoide, gonorreia, ainda agora também vem com a chikungunya. Tudo. Tudo isso que a gente falou, né? Entre outras tragédias urbanas e rurais. Mas, no meio de tanta merda que rolou... Há um paliativo social que é uma verdadeira instituição de final de ano. Eu estou falando aqui da festa da firma. É hora de rasgar a fantasia de hipócrita, de trabalhador hipócrita. Exato. E agora é a hora, cara. Festa de final de ano, a minha acontece nessa próxima sexta-feira. Uhum. Então provavelmente atrasaremos mais ainda a próxima edição da academia, porque olha, eu tendo a estragar. A minha já foi. Ah, do Walter já... E o que é bacana, né, que a toque de boca livre, open bar, oportunidades de ver a estagiária de fio dental, né, Alexandre? Tudo isso aí deixa o nosso fim de ano com um sabor menos amargo. Mas se não soubermos aproveitar, né, com parcimônia, podemos entrar em 2015 com um caderno de empregos debaixo do braço, né? Não, exatamente, porque depende muito de como você vai reagir. Vai se portar ali dentro da festa. Eu cansei de ver gente sendo demitida em janeiro por conta de uma presepada ou outra que fez. Da própria empresa que eu trabalho, há muitos anos atrás, eu trabalhei lá muitos anos atrás, era demitido quem não ia na festa da empresa. Mesmo? O dono da empresa era meio ditadorzão, assim. Se o cara não ia, era demitido. E se ia e fizesse merda, era demitido. E se não sentar, porque assim, não era uma festa exatamente, era uma reunião num restaurante. Ele escolhia onde cada um deveria sentar. Você costumava sentar do lado dele? Uma vez ele me chamou pra sentar do lado dele. Detalhe, ele me tirou no amigo secreto. E segundo a galera, ele escolhia quem ele ia tirar no amigo secreto. Não pode ser. E ele me deu uma calça gigante, eu fiquei com tanto medo que eu usei a calça mesmo assim. Eu fiquei com medo de trocar, mas ele vai, não vou trocar. Você que ditou aquela moda da cueca de fora. Isso, eu e os presidiários americanos. Então, nesse episódio do nosso podcast, o tema é festa da firma. É, pra qualquer Zé Ruela que trabalhe numa corporação, seja ali um carrinho de vender ice gurt ou qualquer outra coisa, você tende a querer se confraternizar com quem você trabalha no final, sim, do ano, né? Na verdade, às vezes você nem quer. Você não quer, mas é que eu falei, em alguns casos você é até obrigado, né? Enfim, e o que é a festa da firma? É aquele momento, o teu patrão geralmente está um pouco fodido, porque já teve que gastar uma grana a mais com o 13º. Sim. Mas aí ele tem que fazer aquela média social com os funcionários. Dá para bater no imposto de renda? Será? Eu não duvido, hein? Você tem razão, Walter, é possível, viu? Se não abatesse, a minha empresa com certeza não faria, cara. Boa empresa de canguinha, viu, cara? Então, e aí... Deus no comando. Exatamente. E o que acontece? Então, tende a existir essa festa de confraternização, que é isso que o Walter falou. Em alguns ambientes vai-se para um restaurante, em algumas empresas faz um churrasco, uma pizzada, qualquer desgraça nesse sentido, na própria empresa. Às vezes vão numa casa noturna, vai, né? Numa casa noturna, uma baladona, alguma coisa nesse sentido. A minha, que eu já trabalho há bastante tempo, é sempre a mesma história. Vamos para um sítio gigantesco e toma-lhe cachaça na cabeça da peãozada. Todas as filiais vão... Todas as filiais. Inclusive as do Amazonas. 3 mil pessoas numa festa. 3 mil pessoas, cara. Imagine o tamanho do rombo, né? Sai, é uma loucura, é uma loucura, cara. Você fica ali só observando. Vem gente, né, do Brasil inteiro. Vem gente do Brasil inteiro e não são 3 mil funcionários, mas os funcionários podem levar seus filhos, né? Então é por isso que dá um número grande desse aí. Estamos falando de, sei lá, 1.000 funcionários, mais a galera que aparece assim. É uma festança, aquela loucura, churrasco comendo, bandas com sucessos populares tocando para animar a galera, sorteios e mais sorteios. Uma loucura, cara. Geralmente é festa de firma, é desse jeito e com o agravante do álcool na cabeça das pessoas. Sim. Daí acontece aquilo que, né, que já é quase clássico, assim. As pessoas começam a beber, começam a querer falar a verdade pra quem. O cara do RH, o cara tímido do RH, que não fala muito com ninguém. E tem sempre um futebol, não tem? Tem, sempre tem um futebol. Eu não participo, assim, exatamente. O time do patrão sempre tem que ganhar. Exato. E o cara do RH, aquele cara tímido, tende a tomar um goró e bulinar com a menina do fiscal. Pode ver, isso sempre acontece. Cara, tem muita gente que bebe e sai do armário também, não tem? Muitos casos, exatamente, cara. Eu me lembro de um cara numa festa dessa que assumiu. Ah, é? Que dava um brioco. Decidiu lá, falou, é hoje que eu vou falar. Exato. Falou pra você, não. Não, foi pra todo mundo. Foi lá e... Foi saindo, falando, de vez em vez. E tem aquelas loucuras, né? Porque nego começa a se pegar também, cara, que jamais imaginava. Nego vai pra um canto. Lá nesse sítio que eu tô falando, vira uma loucura. Você só vê moita balançando, cara. E casais muita improváveis. Muita beata do RH acaba pagando boquete. Casais improváveis, né? Sim. Casais improváveis. A tia da limpeza pegando o gerente de vendas. Presidente. Cara. Tem gente que não pode ver uma vassoura, que já fica citado. É uma loucura, cara. É uma loucura. Nessa próxima sexta-feira vai acontecer a da minha empresa. Acompanhe aí o que eu tenho pra relatar depois. A minha já foi nesse ano. Sua foi bacana também. A minha foi legal. Nós nos reunimos num resort no interior de São Paulo. Olha que beleza. Direito a campos de golfe, piscina. Passamos um final de semana lá. Muita gente bêbada. Tinha um acesso de um prédio pro outro, que é uma pontinha. Tipo uma... Sabe uma ponte japonesa? Sei. Sabe, em formato de arco? Tá. Malandro cheio de groselha na cabeça, não me cai de lá de cima. Conseguiu, aproveitar. Arrebentou a cabeça. Nunca na história dos eventos no lugar tinha acontecido isso. Nunca. Arrebentou a cabeça, teve que chamar a ambulância. Nós fomos no sábado, voltamos no domingo. A tua empresa pode levar a parte, né? Pode. Quem tem filho pode levar também. Passamos a noite no Hotel Fantástico e tal. Teve a porra do Amigo Secreto no sábado à noite. Não sei, que não é uma coisa legal, né? Não, é horrível, cara, é um lixo. Mas enfim, fizeram, até que não ficou tão ruim, fizeram um amigo, você roubava presente. Amigo oculto em alguns lugares? Não, não, mas fizeram uma parada diferente, que você rouba o presente do outro. O cara ganha uma coisa, você tem direito de ir lá e pegar o presente dele, entregar o seu. Aí fizeram o negócio, eu fiquei com o presente de uma das sócias e talvez eu não esteja empregado no começo de 2015. Agora, tinha muito gringo lá, teve uma convenção da Mitsubishi. Olha só, nesse japonês pra caralho. Teve um japonês bêbado que pegou o carrinho de golfe e caiu com o carrinho de golfe dentro do lago. Ele deu sorte que não era um carrinho de golfe elétrico, senão ele teria tomado um mega de um choque. Morreu, maldito japonês. Cara, mas eu me lembro, a primeira festa que eu fui, no meu primeiro emprego, adolescente ainda, e a festa foi dentro da própria empresa, e avançou durante a noite, foi até a madrugada. Que loucura. Chegou uma hora que todo mundo, todas as pessoas direitas foram embora. Aí ficou só a galera do mal. Eu lembro que pegaram uma prostituta. Uma prostituta, levaram pra sala da gerente. Eu me lembro que todo mundo comeu a prostituta. E eu era jovem, adolescente. Você participou? Eu não participei, mas eu via tudo aquilo acontecendo. Eu, que nunca tinha visto um corpo feminino nu, a não ser que fosse da minha mãe ou da minha irmã, eu via aquilo... Aquela multipenetração, loucura, aquela mulher, cara, enlouquecida lá, no final, todo mundo jogando álcool no p... pra dar uma desempetada. Cara, foi o dia que eu fiquei mais confuso na minha vida. Eu não entendi aquilo, que era muita gente, e era muito... Porque não faz muito sentido, orgia na nossa cabeça é pueril? Católica e pueril, né, da época, não fazia muito sentido isso. A gente acreditava no amor, né? Mas é engraçado que... Nesses eventos, eu trabalhei numa empresa que também a festa de final de ano era na própria empresa. E tinha uma garota que trabalhava com a gente. Eu posso citar o nome dela, que tenho certeza que ela não vai ouvir isso. E é uma história que poucas pessoas presenciaram, mas muitas riram com o resultado. O nome dela é Monserrat Arleide. Um nome bem ruim, mas eram os melhores seios da história do planeta Terra. É mesmo, os Alexandre? Melhores. E festa da firma, banda de pagode tocando, Arleide com sua blusinha de alcinha sem sutiãs. Com os seus meninos ali pra cima e pra baixo. Porque na festa da firma todo mundo fica ansioso pra ver as gostosinhas de biquíni, exatamente, né, cara? Ah, como é que será que a Joana exatamente é? Tá? E Arleide, às vezes nem põe a porra do biquíni, você fica frustrado. Exatamente. E Arleide, só que ela não tinha uma piscina, né? Porque era na própria empresa. Mas foi uma festa bem estruturada, me lembro muito bem. E aí, cara, eu que sempre odiei os sucessos populares, os pagodes, os axés da vida, a Arleide dançando sozinha, e eu já tava com muito Guaraná na cabeça, vou apostei comer com o Daniel, que era o cara da engenharia. E aí, Daniel, você viu que a Arleide tá toda hora a alcinha dela, manja dançando, e a alcinha dela se metia a cair. Assim. Os lelés ficavam não de fora? Não, ficavam pra fora, toda hora. Ela dançando, feliz, a alcinha caía, ela botava a alça de novo... E a gente, pô, essa alça não vai cair, essa alça não vai cair de vez. Eu falei, Daniel, eu vou puxar. Quer apostar quanto que eu vou lá dançar com ela? E aquilo vai sair pra fora. Ele falou assim, mas eu pago 10 caixas de cerveja pra você se você fizer isso. Eu falei, não precisa pagar 10, não. Aguarda. Fui, cara. Mas como é que você fez pra... Caí no pagode. Ela tava maluca também, que não precisava nem de muito. E eu dançando, e mexe nos braços dela, e comecei a rodar, e aquela alça ameaçando cair. Chega uma hora que não teve jeito, caiu logo as duas. E a galera fez até ola. Que brava, cara. Eu fui idolatrado, queriam fazer um busto de bronze pra mim na empresa no outro dia. E o busto, tinha que fazer um busto de bronze, era da Alex. Cara, foi sensacional, mas foi uma dessas cenas malucas. Outra, você falou desse lance de ser moleque e tal, e participar dessas empreitadas. E ali é free, né, cara? Bebida free, rango boca livre, total, tudo. Churrascão e tal. Nessa última festa que eu fui, as minhas caipirinhas eram só de Absolut. Oh, que coisa. Que pra pinga, Smirnoff. Tomando 51, Pitu, cacete, ah, cara. Inferno, cara. Ah, uma absoluta aí. Foi ótimo. E numa só dessa... cerveja holandesa. E segundo a minha esposa, ela fala assim, quando falam pra você que é free, parece que falam pra você, o mundo vai acabar amanhã, bebe. Ela se incomoda, nós participamos de alguns eventos ultimamente aí, gratuitos. Né, o Alexandre, gente, o Alexandre parece, quando ele vai numa boca livre, parece que alguém chega no ouvido dele e fala, amigão, toda bebida do mundo vai acabar hoje. É. Go ahead. Cara, eu tomo tanta errabada da Rejane depois, cara, que ela fala... Eu lembro que você tentou roubar uma garrafa de uísque gigante. Não consegui, eu ia de 5 litros, era um Grant's de 5 litros, não deu. Não consegui, porque ela tava ligada numa traquitana elétrica, ela tinha certeza que eu ia morrer eletrocutado eu também. Eu ia fazer igual o Pederneiro, é. Ai, ai, ai! achei melhor não fazer isso. Mas enfim, aí tava numa dessas festas de empresa, free e tal, e na hora de voltar pra casa, busão. E aí tinha rolado futebol, como você falou, o clássico futebol, né? Sempre tem. Mas contra o time do dono. Exato. E eu entrei... Eu trabalho numa grande corporação da indústria da comunicação. Eu não vou falar quem é o meu patrão, mas é uma pessoa muito conhecida. Esse é conhecido. O time dele nunca perde. Olha só, cara. E aí rolou esse futebol lá na firma e tal. E eu enchi a cara de linguiça e acém. Acém não, não tinha acém. E caipirinha. E não tem acém. Não tem no churrasco acém, pô. Enfim, e na hora de entrar no ônibus pra voltar, cara, eu achei que eu ia passar mal. Falei, eu vou passar mal, vou vomitar, desci do ônibus. Puxei a cordinha, a época de cordinha ainda, mas... Sim. Desci no ponto. Desci do ônibus vomitando. Sabe quando já desce vomitando? Falei, puta, tô mal pra caramba, e agora o que eu vou fazer? Entrei num bar, tomei uma água, fui lá, lavei o rosto, já posso pegar outro ônibus. Desci na alta, entrei no ônibus, e o ônibus balangando e tal. Falei, vou vomitar de novo. Falei, agora eu não vou descer de novo, não tinha mais dinheiro pra pegar outro condução. Ônibus. Tarde da noite... Eu tava com a mochila do futebol, enfiei a com cara... Com a chuteira, tudo, com o meião... Enfiei a cara dentro da mochila, falei, se tiver de vomitar, vai ter que ser aqui. Pra resumir a ópera, cobrador me acordando no ponto final, isso queria dizer 8 pontos na frente do meu. Ô, bonitão, chegou no final e tal, eu, opa... Tira tal, a cara dentro dessa mochila. Tirei a cara com aquela gosma colada na no pescoço, na bochecha. Um monte de vinagrete com acém dentro e pedaço de pão lá dentro. Exato. O cara com nojo da porra de puta mim. Que pariu. Ó, bonitão, desce aí que chegou no ponto final. Aí o azedinho, capa fora. Falei, final, cara. E que hora que volta o próximo ônibus aí, que eu passei 8 pontos aí. Cara, não vai voltar ônibus nenhum não, cara. A garagem é aqui, ó. Esse era o último. Puta que pariu. Voltei andando, cara, pra casa. Mas aí você jogou o vômito, a mochila não, vomitada. Não, eu não podia perder a mochila, uma mochila cara. Foi uma desgraça, cara. Cheguei em casa e tomei uma rabada da minha mãe ainda, cara. Puta que... Você botou a chuteira pra lavar? Ah, no outro futebol eu senti alguma coisa no meio da chuteira ainda lá, mas enfim. Muito bom. Cara, eu me lembro de uma festa. A gente juntou uma grana lá da galera, eu que organizei, inclusive. Eu era menor de idade ainda. Walter, isso tem crime, ele vai terminar a história com crime. Não, essa não tem. Não, essa não tem. Sempre quando você fala que é menor de idade, tem um crime. O que eu fiz? Juntei dinheiro da galera, comprei pé de frango, comprei asa, bico de frango. Crista de galo. Churrasco de crista de galo. Comprei essas carnes nobres. Porque nessa nobres. Época não faziam ainda nugget com crista de galo, né? Não, cara. Se fala em crista de galo, eu só consigo pensar na doença venérea, cara. Se pega depois na festa da empresa. Isso é verdade. Comprei também um monte de malte 90, um monte de cerveja, dinheiro de todo mundo. Acabou o expediente numa sexta-feira. Eita, vamos. Eu me lembro que não tinha estrutura na empresa pra fazer um churrasco. Então, a churrasqueira foi improvisada. Como é que a gente improvisa a churrasqueira? Bloco. Bloco, a gente roubou, a gente saiu na rua, achamos uma construção, roubamos blocos e levamos blocos pra lá, improvisamos. A grelha... Carrinho de supermercado. Não, agora a moda é fazer um carrinho de supermercado. Eu tô louco pra fazer. Aí eu me lembro que a gente improvisou a grelha, eu roubei da Copa do condomínio empresarial. Eu fui lá na cozinha dos vigilantes. Você falou que não tinha crime, já cometeu 2 já. Não, mas não, é crime leve. Aí eu fui lá no fogão lá deles. Saca no forno? Não tem uma grelha do Sim, forno? Sim, perfeito, aquilo, perfeito, perfeito. E começamos a assar todas as carnes nobres. Alguém batucando uma lata, que sempre alguém vai batucar na sempre lata. Sempre tem alguém que faz o pagode do galo. Isso, eu acho que eu descolei uma garrafa de pitu também pra fazer uma caipirinha. Não sei mais nada, cara. Foi uma festa e tanto. Que festa, cara. Aí tal, tarde da noite, acabou a festa, fomos embora trançando as pernas. Eu era menor de idade, não tinha carro, tinha que pegar aí ônibus igual você fez. Aí juntou uma galera indo pro ponto de ônibus, caminhando na rua. Eu lembro que tinha um cara com uma mochila nas costas, né? Vomitada era eu. Cara. Não, era você. Que tinha a marmita dele do almoço. Só que a marmita vazia do almoço. Cara, tava com a marmita ainda. Tava lá dentro. Aí o que eu fiz? Eu fui, peguei nos dois zíperes e abriu. E tudo que tinha dentro da mochila dele foi pro chão. Inclusive a marmita. De metal? De metal. Era uma marmita bacana. Um clássico. Um outro amigo nosso que veio de trás muito louco já veio correndo, deu uma bica na marmita. E a marmita subiu, amigão. Caiu em cima do ponto de ônibus. E pra subir lá pra pegar a marmita do cara. Mas tava amassada também, uma desgraça. É, mas o cara ficou bravo, queria a marmita dele. Não, é marmita esmaltada. Eu quero a minha marmita. Um inferno, cara. E a comunhão de todas as desgraças periféricas, né? Que é pão de ônibus, marmita e gente bêbada. No final, cara, porque a gente não conseguia subir no ponto de ônibus pra pegar a marmita do cara. No final, a gente esperou encostar um ônibus, um dos caras escalou o ônibus encostando no ponto, saca, pela janela. Sério, conseguiu, cara, subir pra pegar a marmita esmaltada. Pegou a marmita esmaltada de trava. Era uma marmita excelente. Cara, tem um amigo meu que tem uma história excelente. Festa de empresa e tal, sempre tem aquilo. Você olha primeiro, como o Walter falou, para as estagiárias, aquelas gatas. O Walter, que tem de mulher bonita na empresa do Walter, para você ter ideia. Já fizeram revistas nuas. Assim, é, tinha, né, uma moça que trabalhava na recepção, assim. Ela posou para trip. Para trip, cara. Para ser trip girl, é mulher de nível muito alto, né? Ela, na minha empresa não tinha nenhuma trip girl, mas sei lá. Tinha aquelas garotas de um nível bacana, os caras ficam olhando pra elas, daí não atingem elas, começam a partir pras outras, e até chegar nas que não estão ali na melhor forma física, com o melhor cabelo, com o melhor hálito, né? Enfim, e esse cidadão, e eu só observando ali, e ele lá com a moça, e como eu não tava muito bêbado, porque eu levei a minha garota, a minha filha, né, na última festa, e eu fiquei ali olhando esse meu brother ali, né, já com a cara cheia de alegria. Primeiro começou a manja na beira da piscina fazendo uma massagem nas costas da menina. Ô, louco! É, aquela coisa. Daqui a pouco a menina veio e começou a fazer uma massagem nas costas dele. E, cara, eu reparei que esse cara começou a dar uma... Ele, numa hora que ela tava fazendo massagem nas costas dele, ele sentado... Ele deu uma jiboiada. Ele começou a catar a mão dele e subir pelas pernas da moça. E você vendo tudo. E eu olhando, ele achando que ninguém... Ele tava de costas, sabe? Achando que ninguém tava percebendo aquilo. E ela soltando um risinho de semi-prazer com algo assim, sabe? E eu falei, não é possível, cara. Esse cara tá maluco. O cara casado, hein? O cara casado. E como é que ele ia sair dali com o pau duro? Mas veja só. E ali tá lá e ele subia a mão até lá em cima, nas coxas, chegando no... Exatamente. Chegando na perereca da moça... E os dois ali numa excitação, falei, não é possível, que loucura que tá virando isso aqui. A coisa tinha passado sem mim. E eu achei que o cara, de fato, ia ficar com a menina ali, né? Daqui a pouco, ó, pessoal do ônibus que vai pra São Paulo, o narrador da festa lá, o pessoal do ônibus pra São Paulo, o ônibus vai sair daqui a 10 minutos, fomos pro ônibus. Aí que eu cheguei lá, esse cara não tinha chegado ainda no ônibus, mas a moça estava lá já. Com outro cara. Okay. Encatracada, cara. Encatracada com o cara no ônibus. E numa cena mais sexual ainda do que a da beira da piscina. Que beleza. Que ambiente pra levar a filha. Que lugar, cara. Esse ano não vai não, cara. Eu fui em uma também. Na hora de ir embora, todo mundo saindo e tal, eu fui pro estacionamento. É. Tá? Eu tinha um gerente, vou até falar o nome dele aqui. Fala. Manezinho. Ele era de Florianópolis, não? Manezinho da ilha? Não era. Ele era do ABC. Quando eu fui chegando perto do estacionamento, eu vi um carro com um vidro meio embaçado, assim, na rua. Eu vi o molejo do carro, sabe? É. O carro balançava. Eu sei. Algo tá acontecendo ali. Aí eu fui chegando perto. Aí eu falei, puta, é o carro do Manezinho. Eu olhei pra dentro do carro mesmo, o Manezinho, ele tava comendo uma moça. Olha isso. E a bunda dele tava grudada no vidro, então eu só vi o cu e o saco dele, saca? Subindo e descendo. Ai, que desgraça. E ele tava com a cueca abaixada, e ele tava com uma freada na cueca. Imagina o fedor maldito que dentro desse carro. Que cena insólita, do cara. Que desgraça. Que desgraça era aquela cena que eu vi, cara. Isso vira história depois na empresa. Sim, não limpa o rabo direito. Puta, e eu tenho um amigo meu, que também trabalhava comigo, e a gente foi numa festa. Chegou lá, aí tinha uma moça que tava na festa, tava lá de biquíni, na beira da piscina, e era num sítio afastado, né? Aí chegou uma hora, a moça chegou pra ele e falou, Vamos sair comigo no seu carro, que eu tô a fim de fumar um baseado. Olha só, cara. Aí o cara falou, ok, vamos. E ela entrou no carro dele de biquíni. Olha só. E entraram... De biquíni no carro. De biquíni no carro. Entraram na estrada de terra, tal, tá, não sei o que. Peraí, abre mais uma. Abre aí. É, começando a ter história boa aqui, cara. Aí ele parou o carro lá numa quebradinha no mato. Ela foi, apertou o baseado dela, começou a fumar e chegou pra ele e falou assim, você sabe quando o gerente leva a gente lá pra câmera escura do laboratório, você sabe o que acontece lá dentro quando eu entro com ele lá? Ele falou assim, ah, vão, sei lá, reunião, ele vai conversar, ele conversa com, leva todo mundo lá pra conversar. Aí ele falou assim, não, ele come meu... Literalmente, né, cara? Exatamente. Ah, é, puta, ele vai te dar bronca? Não, não, não, não. Ele come o meu cu. Esse meu amigo comeu. Olha a moça. Só. Lá dentro do carro. Mas festa na empresa, festa, quem vai, cara, corre risco de comer um cu. E esse ano? E agora, ultimamente, com a tecnologia avançada, com registros e postagens imediatas, eu acho que essa... Tem tudo para ser a grande festa da desgraça, né? É porque tá... A revelação, né? Muitas WhatsApp, revelações. Facebook, que é, cara, Instagram... Qualquer pulada de cerca registrada, né? Qualquer cagada registrada... Igual, você viu aquele vereador que foi pego no Rio Grande do Norte? Sim, a bunda dentro do banheiro de posto de gasolina? Posto de gasolina. E a foto é ótima, assim. Uma que parece que é o Mano Brown que tá comendo ele. Não sei se você percebeu. É verdade. Atenção. E ele tá com a carinha assim de... Ele tá com uma carinha de... Tá doendo um pouco, mas vamos lá, né? Nós fizemos um apelo no Facebook, lá na nossa fanpage, para que as pessoas falassem, né? Mandassem suas histórias, seus relatos a respeito da festa da firma. O ouvinte Roberto Kennedy, olha que nome. Excelente. Nome ótimo. Sabe o que eu lembrei agora? Uma coisa que rola em festa de firma também é sorteio, né? De brindes e tal. Cara, né? Aonde eu trabalho tem uns sorteios bacanas. Você ganha alguma coisa, não? Nunca. Eles sorteiam carros, motos. Carro, cara. Viagens pro exterior, viagem pra Nova York, viagem pra Europa. Olha isso, cara. Nunca ganhei nada. Os caras começam a sortear as coisas boas, daqui a pouco começam a sortear as porcarias. E teve uma hora que o cara falou assim, eu vou sortear... Parece uma bíblia. Manja, parece uma bíblia, um negócio fechadinho assim. Eu vou sortear isso aqui, o que, que é isso aqui, o que é isso aqui? Ah, um kit de cortar unha. Aí eu tava com uma turma, eu falei assim, se eu ganho isso aí, eu arremesso essa merda. De lá de cima do palco. Dentro da piscina. Mas parece que Deus é um cara gozador, cara, e adora brincadeira, como diria a música. Número 363. Eu olhei e a galera que tava comigo assim. Você ganhou. Vai ter que jogar, vai ter que jogar. E eu falei agora, né, cara? Vamos lá. Subi e tal. De onde é que você é? Ah, sou da caravana de São Paulo. Você ganhou aqui o kit pra cortar unha e tal. Não vai ter mais essa unha de borracheiro, maldita. Essa unha suja aí. Obrigado. A galera que tava comigo, joga, joga, joga. Eu fiquei meio constrangido. Falei, não posso fazer essa maldade assim, né? Mas enfim, na hora que eu desci do palco, que era na beira da piscina, eu dei uma tropeçada de propósito. E o kit foi pra dentro da piscina. E fui vangloriado. Ovacionado. Fui, cara. Eu me lembro que em uma da... Na verdade, eu não participei, eu não trabalhava ainda. Mas em uma das festas, né, de final de ano, foram fazer sorteios. Quem tá fazendo é o dono da empresa. Todo brasileiro conhece. Ele tava fazendo sorteios. Aí sorteou uma televisão. Aí quem ganhou os televisores, como diria o Silvio Santos... É. Subiu no palco, TV de 40 e tantas polegadas. Seu fulano, eu quero ver o senhor nessa televisão. É. Aí, tava lá a galera entre os ganhadores, e o meu patrão pegou e falou assim, olha, naquela época tava rolando aquele problema de enchente em Santa Catarina, tá, né, e tal. Tá. Aí ele pegou e falou assim, olha, tá tendo aquele problema em Santa Catarina, queria ver se alguém poderia ter um ato altruísta, né, cedendo a sua televisão para os flagelados de Santa Catarina. Tinha uma cabeçada lá no que tinha ganho a TV, sei lá, umas 8 pessoas, um olho pro outro, né, tal. Aí um dos caras que ganhou levantou a mão, eu dou a minha televisão, eu já tenho televisão em casa, não vou precisar de outra, eu dou a minha televisão. Aí o meu patrão pegou e falou assim, ah, muito bom, excelente ato, e já que você foi tão generoso, tá, você vai ganhar um carro. O quê? E a cara da galera? Nossa, cara! Eu enfiava o dedo no rabo e rasgava. Eu tava lendo e-mail, né? É, você tá, tudo isso porque a gente começou com o Roberto Kennedy. Então, o ouvinte Roberto Kennedy nos contou que na festa de fim de ano de uma multinacional de pneus que ele trabalha, uma das secretárias que estava muito decepcionada, pois seu chefe tinha jurado que terminaria o casamento para ficar com ela, e acabou desistindo da promessa. Isso é um clássico também. Isso é um clássico. Ah, eu vou largar, não, agora eu não posso. Dela, não dá mais certo. Ou ela está muito mal, tá agora muito vamos mal. Esperar mais um pouco. Esperar um pouco para se recuperar. Vocês, mulheres, que acreditam nessa lábia. Que deve ter de ouvinte. Não, tem. Tá um até passando por isso agora. Tá. O cara vem com esse, exatamente esse. O papo é esse. Tá fragilizado. Nem durmo mais na mesma cama que ela, né? Então, voltando o e-mail. Ela tomou um porre de caipirinha de saquê, deu um puta escândalo em cima da mesa, vomitou em quem foi tentar tirá-la de lá. E acabou se cagando inteira. Ah, que beleza. Que é outro hit de um bêbado extreme, né, cara? Cagar. Normal. O mais surreal foi vê-la se lavando dentro da fonte do hall de entrada do hotel onde foi a festa. Olha que beleza. Tudo bosteado. Eu só tenho um rim, mas eu daria ele pra ver a secretária lá da firma fazendo isso. A cena é difícil de descrever, mas era mais ou menos assim. Ela dentro da fonte com a água já toda enlameada de bosta, esfregando a calcinha com a xoxota de fora. Acho que ela até entoou alguma canção de lavadeira, girando a calcinha acima da cabeça e batendo a peça suja na borda da fonte. Sabor, moleque, sabor. Tô saboando. Um outro e-mail aqui de alguém que ouviu os nossos apelos para contar uma história da sua festa de firma foi o querido ouvinte Guilherme Dávila. Ele falou que em uma das festas, em um resort, estava bêbado e cagou no bidê do quarto. Ô, louco! E para limpar a cagada, ele usou um travesseiro de pena de ganso. Isso aqui é uma desgraça, você botar a pobraiada nesses lugares bacanas. Dá nisso, cara. Dá merda, cara. Porque pobre. Eu conheço muito bem pobre. Eu também, cara. Eu conheço demais. E por mais que ele mantenha aquela posezinha antes do álcool, após álcool vai entregar ele, cara. Vai, cara. Então, dando sequência aqui. Pra limpar a cagada, ele usou o travesseiro de pena de ganso. Pra me livrar da evidência, eu arremessei o travesseiro no teto do chalé. Mas uma chuva torrencial na madrugada depositou na porta do meu quarto o travesseiro cheio de bosta. E todo mundo viu. Tá que pariu. Imagina você acordar de manhã e tem um preço. Tem uma lenda urbana. Todo mundo já falou que aconteceu consigo e tal. É de um cara que foi no motel com uma recém-namorada. Ali no motel ficou com vontade de dar uma cagada. Foi no banheiro, cagou. Só que dava descarga e descarga não funcionava. Não funcionava. Aí que ele falou, puta, e agora o que eu vou fazer? O que ele fez? Deu um jeito de, com papel higiênico, tirar a bosta de dentro do vaso e jogou pela janela. Aí, ok, terminou a noite, na hora de ir embora, entrou no carro, a namorada entrou, ligou os faróis, a bosta no para-brisa do carro. Aí, que a janela tava em cima. A mulher já tomou, sai, o que é isso? Aí o cara limpador de para-brisa ligou. Espalhou bosta no feijão e milho no vidro inteiro. Você falou em bidê? Esses dias eu fui pra Brotas, interior de São Paulo, famosa pelas corredeiras, né? Os rios e corredeiras lá, onde a galera faz os canoagens. Exatamente. E os cambau aí. Você é um cara do radicalismo, né? Não, a gente... Porque eu sou um cuzão pra essas coisas. Não, a gente foi numa galera fazer boia cross, é divertido. Não, é coisa de radical isso aí. Não, é você ficar numa boia de caminhão e descer o rio, só que todo mundo sabe a crise hídrica que assola o país, e lá em Brotas não está sendo diferente. O rio Jacaré tá muito baixo, né? Então você vai com aquela boia descendo. Na tola. Não, você dá com o rabo nas pedras. Que as pedras estão expostas assim. Tá. Cara, pra você se fuder ali numa pedra é fácil, mas é divertido demais. Imagina você descendo uma corredeira numa boia de caminhão. É fantástico. Tá. Quando a gente chegou lá na agência de turismo que ia trasladar a gente, ia ter o guia, que ia fazer toda a parada lá, eu tava apertadíssimo. Eu tinha entrado no carro em São Paulo e ido direto pra Brotas, quase 300 quilômetros. 300 quilômetros. Uns 250, sei lá. Não tinha parado pra mijar, eu fui direto, porque a gente ia fazer num dia, e aí voltar, tá. Tinha que ser rápido. Cheguei lá numa vontade de mijar da porra, bexiga cheia. Barulho de água. Entrei no banheiro lá da agência, enquanto a mulher... Acho que por isso que eu bati meu cu nas pedras, porque enquanto a mulher dava instrução, eu fui no banheiro... Ah, você tava mijando. Mijando. Cara, entrei correndo no banheiro, feminino. Botei o pinto pra fora, comecei a mijar. Quando eu presto atenção, eu tô mijando no bidê. Mas tinha bidê lá ainda, cara? É um prédio muito antigo. Porque hoje em dia não tem mais bidê. Geralmente tem uma duchinha, né? Tal, ali assim. Mas enfim, eu dei uma mijada lá no bidê. Aí depois que eu vi, fui e não tinha água. A água não tava vertendo. Pra... Então ficou minha urina lá. Tentei dar um jeito de dar uma limpada. Pior ainda pra moça, então. Se já era ruim ela se lavar. Mas não tinha nem água. Ela não ia poder usar aquela bosta lá. Mas enfim, ficou minha urina lá. Vocês da Canoar. Vocês da Canoar. É sempre Canoar, chama Canoar. Sempre. Vocês da Canoar. É que é uma empresa só. Vocês da Canoar, que encontraram o bidê cheio de urina. Meu nome é Alexandre Moreira. Ouvintes do Academia Brasileira de 13, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Assim vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Sendo assim, dá para mandar suas histórias, né, a respeito dos assuntos. As suas dicas de episódios serão bem-vindas no academiabrasileiradetretas@gmail.com. Nosso podcast fica hospedado no SoundCloud. O nosso feed, muita gente pergunta onde está o nosso feed para assinar. É só clicar no botão sobre lá da nossa fanpage, dar um copy no URL e um paste no seu agregador RSS. O Alexandre, a ouvinte Tatiane Minami falou que na volta de uma festa corporativa, dentro do ônibus fretado, quando olhou para o banco do lado e viu sua amiga pagando um boquete para o diretor financeiro. Aí, ó. Oh, que beleza. Isso é ridículo. Já a Viviane Ervas disse que no sorteio de prêmios numa festa da firma, ganhou um iPhone, mas enquanto estava distraída na beira da piscina, ela foi empurrada para dentro, né, da piscina, e seu celular de quase 3 mil reais ficou todo cagado, cara. Cara, eu tenho ódio dessa brincadeira de empurrar a gente na piscina. Já fizeram isso comigo? Já fizeram comigo e eu quase morri. Eu fiquei com vergonha de quase morrer. Porque eu não sabia nadar. Eu também não sei, cara. E me jogaram lá e os caras jogam e foda-se você, né? É, cara? Se você sabe, eles jogam e não olham pra trás. Como é que teu RG vai pro vinagre, teus cartões? Celular. Eu lembro que uma vez que me jogaram... Lembra da época do beeper? Sim, antes dos celulares, sim, que eram sim, pagers, sim. Né? Pagers. Eu lembro que eu tava com um pager daquele dentro do bolso. Cagou. Puta que pariu, cara. Enfim. O Alexandre, fechando a série de e-mails e também o nosso episódio, temos aqui uma mensagem na qual... A redatora pede para não ser identificada, abre aspas, pro e-mail dela. Achei que a festa de fim de ano seria uma excelente oportunidade para me vingar do meu chefe. Não tinha nenhuma ideia na mente, mas fiquei a festa toda arquitetando um plano para fuder com a vida dele. Deve ter sido amante dele também. É, lógico que é. Né? Até que eu tive a brilhante ideia de ir até o banheiro, tirar a minha calcinha, voltar à festa... E muito discretamente eu coloquei na sacola de presente de amigo secreto que ele ganhou a minha calcinha. Olha só. Imaginando que ao chegar em casa a mulher dele fosse ver aquilo e fazer um puta barraco. Você, nosso ouvinte, você sabe que você é uma víbora. Ardilosa. Ardilosa. Mas o feitiço virou contra mim. Porque esconderam uma cueca na bolsa dela. Não, não. Pois na saída da festa, eu estava completamente bêbada, tomei um tombão na escada, rolando 3 degraus. No final do percurso, eu estava com a barra do vestido no pescoço, mostrando minha bunda e xoxota sem calcinha para quem quisesse ver. Ai, cara. Oh! Get out! Vale banheiro. Uau, uau, uau, uau, uau.